Thank you. Delta, prossiga. Ok, Juliette Bravo Delta, autorizado para Ilhéus 100, decola na cabeceira 17, com curva direita para a subida Coral. Após Coral, segue visual ao teu destino. O transponder é o 0260, o controle em 120.8, corteja. Bravo Delta, correto o cotejamento, chame 118.95 para acionamento. autorizado acionamento, chame para o táxi. O altímetro no 0 no 4, Juliette Bravo Delta. Tá livre o táxi, chame. Tá livre o táxi já direto até a cabeceira, chame ele de pronto para a decolagem.